que passou o dia, ontem pra cá valeu quem encontra. Aprendizado no caminho dado, evolui quem soma. Dias de sol, dias de água, dilúvio quem não tem. Prepara sua arca, porque nada é como antes e tudo sempre vai ser. Dificuldade em cada fase, louco aquele que não quer ver. Toma choque da vida e não aprende. Quer resposta pra tudo, não entende. O que nos movem são perguntas, dúvidas. Como será amanhã, céu de chuva? Quero realmente me dedicar pra vitória. Que a história não seja triste sem glória. Paraplégico por opção, não. Nosso inimigo não tem compaixão. Então acerta as peças, faz a estratégia, porque é jogo. E quem discorda é mentiroso. Não prende a razão, misture emoção e jogue o jogo sem receio. Choque mais forte sempre haverá, enquanto a vida for feita de missões. Vença ilusões. Derrubi as sensações e desgosto do meu ser. Porque só eu pode fazer, eu pensei. Quando eu digo vitória, eu não quero excesso de ouro. Ser igual aos loucos, inglórios do poder. Quero o conforto, quero desfrutar do que é bom. Não é só a sensação que eu digo. Quero é da raiz, alicerce é difícil. Não castelo de cartas, prejuízo. E quando o vento soprar, quem é que vai permanecer, ficar? Eu vejo humanos que nasceram sem vantagem, que vem vantagem e entupir a mente de baque. Me entristece o coração ver que nossa legião não firma. Conceito na minha quebra, só fica na rima. Conversa fiada, fofoca, intriga. Mas mesmo assim não desisti, eu vou além do horizonte. Pois a mente de um homem não se tranca. Guerreiro sabe que a esperança não se espera, se alcança. Hoje tem que ser um dia a mais na balança. Não prende a razão, misture emoção e jogue o jogo sem receio. Choque mais forte sempre haverá, enquanto a vida for feita de missões. Vença ilusões.